Olha, esse não se convence. Tu não sabe de nada. Se eu for citar suas falhas, vou ficar aqui pra sempre. Muitas brigas na sala, muita erva na mala. Preciso andar pra frente. Vou falar na sua cara, se eu for por uma escala, nada de sequente. Coisas que eu não via, merdas que eu não via. Agora o carro é seu porque já tá me dando ansia. Aquelas merdas que eu fazia. Me chamou de puta, eu chamei ela de vadia. Ela quer fuder, mas eu tô comprando energia. Fala abertas, vozes se calarem. Tu sabe, as feridas sempre ardem. Eu sei que você tá vendo o ar. Olha em volta, passa nossa. Eu já saquei tudo sobre a cara que ela fez. Eu já gostei dela, mas essa é a primeira vez. Mudei de noite, amanhã eu sei. Sabe que eu só paro quando eu tiver no leito. Olha,